Me apresento do meu modo, do jeito que tem que ser. Todo vira e facilidade, não vou me comover. Eu continuo no meu trabalho suado, não leva fé no resultado, então mané aê, é só pagar pra ver. Me apresento do meu modo, do jeito que tem que ser. Todo vira e facilidade, não vou me comover. Eu continuo no meu trabalho suado, não leva fé no resultado, então mané aê, é só pagar pra ver. Me identifico com o olhar daquele que é meu semelhante. A emoção transborda mais forte agora do que antes. A energia necessária que eu tenho pra seguir adiante. Como um pompinho no tempo certo, eu saboreio a cada instante. Existe almas sem brilho que me perseguem. Só aí mesmo confio pra que eu não me entregue. Caminho no mesmo trilho que só os fortes conseguem. Representante verdadeiro da matilha da plebe. E tenho grana pra alterar minha atual condição. Que a recompensa seja em realização. Eu trago dedicação junto com a disposição que eu carrego comigo desde o tempo da pichação. Então, só quem me entende sabe bem do que eu falo. Se certo tá na errada, por isso que eu não me calo. Na guerra ou no jogo, pra essa porra eu me preparo. Pois não vim pra esse mundo pra ficar sentindo o cheiro do ralo. E muitos dos problemas que tenho eu sei que eu sou culpado. Por me distrair, eu entrei com o pulminado. E as marcas que eu carrego agora me deixam alertado. Se eu andar com o peçonhento, vou acabar sempre sendo atacado. Mas eu ainda tô de pé, no como se eu me quer. Não vivo pequeno, quem sabe o que quer. Esteja onde eu estiver, faça tudo que eu fizer. Continuo firme e forte, sempre com minha santa fé. Me apresente do meu modo, do jeito que tem que ser. Todo brilho e facilidade, não vou me comover. Eu continuo no meu trabalho suado, não levo fé no resultado, então mané, aê, é só pagar pra ver. Me apresente do meu modo, do jeito que tem que ser. Todo brilho e facilidade, não vou me comover. Eu continuo no meu trabalho suado, não levo fé no resultado, então mané, aê, é só pagar pra ver. Sei que o topo é a meta, de forma concreta. Só fico os verdadeiros quando sei que a coisa aperta. Ser real, não é só símbolo com dedo ou camisa que se usa. Sentimento de respeito que não entende, anda recuso. Muito tempo já passou, muita coisa já mudou. Só quem carrega o pensamento arcaico não se renovou. Fronteiras não cruzou, espaço nem conquistou. Se atrasou na correria, porque se acomodou. Porque falta harmonia dentro dos seus corações. Por isso que a maldade contamina as multidões. Nada dessa vida não é de graça, só passa. Quem tiver boa vontade muda a raça. E na pegada positiva, voltando a voltar por cima. Não é qualquer ouro de tono que me alucina. E se um beat perfeito que é pra casar com minha rima. Enriquecendo toda a minha paciência e disciplina. E cada linha que eu expresso, sei que lava a minha alma. Me livra de toda a dica que a bica turbana fauna. Fauna. Me apresento do meu modo, do jeito que tem que ser. Todo brilho e facilidade, não vou me comover. Eu continuo no meu trabalho suado, não leva fé no resultado, então mané, aê, é só pagar pra ver. Me apresento do meu modo, do jeito que tem que ser. Todo brilho e facilidade, não vou me comover. Eu continuo no meu trabalho suado, não leva fé no resultado, então mané, aê, é só pagar pra ver.